O tema a ser colocado aqui hoje é Dia de Finados, ou como alguém prefere, né? Muitos preferem Dia dos Mortos. Para a gente falar desse assunto, que também, como tradição, já é bastante antigo, né? Mas é sempre novo, porque se a gente vai olhar nos noticiários de televisão e tal, aparece lá uma quantidade enorme de gente que se direciona e que vai para o cemitério e que faz esse ritual, esse culto aos que já partiram, que já estão no mundo da espiritualidade. É sempre bom saber um pouquinho sobre a questão histórica disso, né? Porque afinal a gente fica se perguntando, afinal isso é recente, é antigo, quando é que começou? Na verdade não é tão recente isso. Já no século 5, 6 antes de Cristo, a civilização celta, ela já praticava esses cerimoniais, esses rituais. Eles mais ou menos eles se situavam lá no norte da Europa, entre a Alemanha e a Bélgica. Eles eram uma civilização bastante adiantada, e dentro dessa civilização existiam os druidas, que eram os monges druidas, e eles já naquela época cultuavam os mortos. Eles tinham uma ideia reencarnacionista, eles acreditavam que as pessoas, elas morriam e renasciam. Então isso já é coisa de 2.600 anos atrás. Eles faziam esses rituais, esses cerimoniais nas florestas, porque eles acreditavam que na floresta, nas matas, existia uma energia maior e que essa energia era direcionada, então, a essas pessoas que já teriam partido, que já tinham partido. Familiares, amigos, eles eram um povo bastante guerreiro, então eles achavam que morrer pela espada ou morrer numa luta era algo divino, sagrado, e eles cultuavam essa questão aí. Apesar de ser um povo bastante bárbaro na época, eles cultuavam muito os seus mortos. Depois, já no século I, houve uma invasão dessas terras, né, do povo romano, a cultura romana, que praticamente dizimou com toda a cultura celta, mas os romanos continuaram e assimilaram essa questão dos rituais e cerimoniais religiosos, sagrados, para cultuar aqueles que já haviam partido. Depois, se não me engano, foi no século VII, 700 anos depois de Cristo, o Papa Bonifácio IV, ele instituiu o Dia de Todos os Santos, que seria festejado, ou seria assim uma questão de homenagear todos os cristãos que teriam morrido nas arenas romanas, que teriam morrido pela espada, teriam morrido pelas feras. Na época tinha toda aquela história, né, das arenas lá, que existiam os jogos romanos que botavam os cristãos para serem devorados. Depois, já no século XI, já houve então uma mudança. Então houve também o Dia de Finados. Foi instituído um outro feriado, Dia de Finados, que era o dia então 2 de novembro. Até 35, 40 anos atrás, para as pessoas que aqui se lembram, então era feriado dia 1 de novembro, feriado religioso, Dia de Todos os Santos, e feriado dia 2 de novembro, Dia de Finados, ou Dia dos Mortos. Isso é uma... É só uma ideia, né, de como é que surgiu isso, que afinal isso aí não é de 30, 40 anos, isso aí é uma tradição já de praticamente 900 anos, em que foi instituído pela Igreja Católica Apostólica Romana e que vem sendo cada vez mais aceita ou divulgada pelas igrejas, pela grande maioria das igrejas cristãs, né? Como é que o Espiritismo, ele enxerga essa questão, pelo menos as ideias gerais da questão do Dia dos Mortos, ou esse ritual aos mortos, sob a ótica espírita, sob a ótica, digamos assim, kardecista. No Livro dos Espíritos, já está lá bem certo, se não me engano, no capítulo 3, dei uma passada hoje, o que é que faz uma pergunta lá, o que é que os mortos levam para a morte, para o outro lado? E lá está a resposta, somente as lembranças. Somente as lembranças. As boas lembranças e as más lembranças. Na verdade, o corpo físico, lá no cemitério, ou em qualquer lugar que seja, ele vai sofrer a ação do tempo, uma ação física, que é normal, vai apodrecer. O que fica é somente o nosso espírito. Então, sobre a ótica espírita, ser bem curto e franco, na verdade, o Dia dos Mortos não é nada mais, nada menos do que qualquer outro dia. Mas, em contrapartida, existe uma questão de tradição. Uma questão em que o espiritismo, e nenhum estudioso da doutrina espírita, e muito menos simpatizante, vai querer chegar e dizer assim, ó, seria muita arrogância e muita prepotência de parte dos quem seja espíritas, derrubar, colocar por terra uma tradição de 900 anos da Igreja Católica. Não é esse o intento nem a intenção do espiritismo. Na verdade, o espiritismo ele existe para abrir a mente das pessoas, para fazer com que as pessoas percebam que, na verdade, seria necessário e até de bom grado e, às vezes, de grande importância, que todos os dias as pessoas se lembrassem das pessoas que já partiram com uma pequena oração, com um pequeno pensamento positivo. Porque pouco resolve, né? Só no dia 2 de novembro, encher ao redor lá do túmulo, ou da sepultura, ou do lugar lá, encher de flores e velas queimando. Quer dizer, é uma coisa um pouquinho meio que desconexa. Na verdade, o que existe é a ideia de que tem que existir sim esse respeito às pessoas que já partiram. Mas todos os dias. Todos os dias. No momento que a gente coloca o nome de uma pessoa desencarnada na irradiação aí, vai receber lá dentro uma energia e o pensamento, o nosso pensamento, está sendo direcionado para a pessoa que já desencarnou. Ótimo, todos os dias pode ser feito isso. Então, existe essa tendência, às vezes, das pessoas acharem que só dia 2 de novembro é importante todos os dias. Aqui na nossa região, principalmente no Brasil, e também principalmente na nossa região aqui, existe uma tradição bastante enraizada, que é de um catolicismo bastante profundo, né, das famílias, e nada contra. Eu venho de uma família católica, meu pai, minha mãe, não é proibido de maneira nenhuma ir no cemitério. Quem vai no cemitério assistir a missa, vai comungar e escuta o que o padre fala e tudo aquilo que é feito lá, esse cerimonial aí, ótimo, não faz mal para ninguém, de forma alguma, contanto que as pessoas façam isso de coração e conscientes daquilo que estão fazendo. Porque se é para ir lá, só para marcar uma pequena presença e para as pessoas verem que eu estou lá, porque tem alguém da minha família lá enterrado, ora, isso é hipocrisia, né? Isso é certo cinismo de nossa parte, às vezes, para fazer com que as pessoas só enxerguem a gente. Se nós formos nesse local, e eu costumo ir com a minha família, com a minha mulher, minhas tias vão, meus parentes vão, por que que eu, participante da casa espírita, não vou ir? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se as pessoas se sentem bem, ótimo, devem ir. Mas sem hipocrisia, sem falsidade, serem autênticas. Porque somente a presença lá, reparando de repente as pessoas que estão lá, a roupa de um, desculpem, mas é uma questão bastante primordial. Ou como que os outros estão, ou se a igrejinha daquele foi pintada, se o túmulo daquele está pintado de tal cor, se aquela igrejinha está limpa ou está suja. Jesus, isso não é para ser feito no dia 2 de novembro. A ideia lá, principal, é a oração, é uma conscientização de que as pessoas têm uma reverência às pessoas que já partiram, é uma tradição que deve sim ser respeitada, mas com consciência, até com uma certa sabedoria. Porque só a nossa presença de corpo físico lá vai ser a mesma coisa que a presença de um corpo físico dentro do túmulo. Não tem nada. O nosso espírito, a nossa consciência, está nos afazeres, às vezes, daquilo que a gente deixou de fazer em casa, porque a gente quis aparecer no cemitério. Então fica essa a proposta de reflexão para que as pessoas façam isso. Também as festas religiosas, ótimo. Se as pessoas têm fé, devem ir, devem orar da sua maneira. Ninguém fala ao contrário, mas façamos com o coração, com a mente aberta, com consciência, com discernimento e sem hipocrisia, sem falsidade. Então, é uma maneira de fazer com que a pessoa abra a mente e de saber realmente o que está fazendo lá no dia 2 de novembro. Obrigado.